Perdi meu sono de novo, caralho. Mais uma noite em claro. Tá foda viver um pesadelo acordado. Eu fecho os olhos e ainda vejo os manos. Corpos perfurados, sangue coagulando com a pressão diferente de minutos atrás. O bambambam blindado que zombava da paz. Me ajuda, me salva, não posso morrer agora. É só um croque no pote do Loki de cabeça oca. Cinco, apenas cinco era preciso. Cinco minutos antes, após o quinto tiro. Pro finado se tornar um fugitivo. Mudar de vida ou morrer com oitão na cinta. Ser um covarde vivo. Créditos era impossível. Morreu trocando, teve uma morte digna. É a cara ou não, cada um cada. Faz a sua cara, assina a sua sentença. Tá tocando o sino da igreja. O convite é propício pra alimentar a alma, meditar, pra pensar, refletir. Aí se vale a pena seguir ou ficar por aqui. Conheço a palavra, me sinto envergonhado. A consciência pesa, tenho minha família. Dá vontade de jogar tudo pro alto. Me converter e cuidar da minha vida. Caminhos que eu procuro, eu não consigo encontrar mais. Me mostre, meu Deus, mais rápido o mapa da paz. Pra resgatar aquele mano viciado em droga. Pra resgatar aquele mano que mata e que rouba. Pra castigar aquele cara que estrupa menores. Pra esse não tem perdão, é pena de morte. Se o teu filho morreu por nós, quantos mais morrerão por não ouvir a sua voz? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Pra colher bons frutos, semeia o bem. Sétimo dia, mais uma missa. Uma mãe dividida entre a dor e a agonia. Ela, sempre ela, treta vezes treta. O bem versus o mal, menos uma vida. Matemática maldita, soma negativa. Porcentagem em débito, 90% finado. Certo, errado, não vem ao caso. O que interessa é que estamos perdendo a guerra. Do outro lado do muro, não tão longe daqui. Diploma do crime, ponto final da liberdade. De pessoas como nós, que pensamos como eles. Separados, jogadores de um mesmo time. Depender de mim, eu vou em frente, você vai me seguir. Vim te buscar, cara, vou te levar embora. Agora, vambora, joga o cachimbo fora. Não, não é alucinação, sou eu e creio em sua recuperação. Não é não, truta, o crime não compensa. Vai aí, bons motivos, veja que vale a pena. Mãe, filho, sangue do seu sangue. Alguém que queira a sua felicidade. Maluco encarqueirado, o mundo onde aguarde. Aquela mina que trincou contigo na cadeia. Não vou dormir e nem fechar os olhos. não vou virar as costas pros meus manos que cresceram comigo e só estão perdidos. Se depender de mim, vão encontrar o caminho. E olha quem tá aqui, WF, pai, aí, mano. E aí, mano, firmeza? Outro caralho. De boa, truta. Aí, aquele dia eu vi você tocando lá na Febem. Ah, é? Você tava lá, mano? Eu era interno, pá. Outro dia, mas e aí, como é que tá a vida? A vida tá de boa, larguei das drogas, esqueci o crime. Então, mano, aí, meu filho nasceu hoje. Parabéns, truta, fico feliz por você, mano. Aí, WP, manda um salve pros caras, tô saindo fora. Falou, truta, firmou.